Ficheiro 6. 3 dias mais tarde, ela entregara-lhe um relatório que, com base em fontes tão exaustivamente referenciadas como o primeiro, transformava o jovem e simpático Yuppie num filho da mãe irresponsável. Armansky lera-o durante o fim de semana várias vezes e passara parte do dia de segunda-feira a verificar sem grande entusiasmo algumas das afirmações dela. Já sabia, ainda antes de começar, que se revelariam exatas. Ficara estupefacto e também zangado consigo mesmo por tê-la subestimado tão grosseiramente. Tomara-a por estúpida, se não mesmo atrasada mental. Nunca esperara que uma rapariga que faltara a tantas aulas, que não acabara o secundário, fosse capaz de escrever um relatório tão gramaticalmente correto e que, ainda por cima, continha observações e informações tão pormenorizadas. Não conseguia pura e simplesmente compreender onde fora ela buscar os factos. Não imaginava mais ninguém na Milton Security a copiar excertos do diário confidencial de uma médica de um centro de auxílio às mulheres. Quando lhe perguntara como conseguira, ela respondera que não fazia a mínima tenção de queimar as suas fontes. Tornara-se claro que Lisbeth não ia discutir os seus métodos de trabalho com ele ou com quem quer que fosse. O facto perturbava-o, mas não o suficiente para resistir à tentação de pô-la à prova. Pensara no assunto durante vários dias. Lembrara-se do que o Holger Palmgren tinha dito quando lhe a enviara: toda a gente merece uma oportunidade. Pensara na sua própria educação muçulmana, que lhe ensinara a ser seu dever para com Deus ajudar os marginalizados. Claro que não acreditava em Deus e não punha os pés numa mesquita desde a adolescência, mas reconhecia em Lisbeth Salander uma pessoa precisada de uma ajuda resoluta. Não tinha feito grande coisa por esse lado nas últimas décadas. Em vez de despedi-la, chamara-a para uma reunião, durante a qual tentara perceber como funcionava a complicada rapariga. Confirmara a sua impressão de que sofria os efeitos de um grave problema emocional, mas também descobrira que por trás daquela fachada de carrancuda agressividade havia uma inteligência invulgar. Achara-a rebarbativa e irritante, mas, para sua grande surpresa, começara a gostar dela. Ao longo dos meses que se seguiram, tomara-a sob a sua proteção. Na realidade, encarava-a como um pequeno projeto social. Confiava-lhe missões relativamente simples e tentava dar-lhe algumas diretivas sobre como proceder. Ela ouvia-o pacientemente e depois fazia o trabalho como melhor lhe parecia. Armansky pedira ao diretor técnico da Milton que desse à sua protegida um curso básico sobre tecnologias de informação. No fim de uma tarde com ela, o diretor técnico comunicara a Armansky que Lisbeth Salander parecia saber mais de computadores do que a maior parte dos outros membros do pessoal. Não obstante, porém, as conversas sobre progressão na carreira, as ofertas de formação interna e outras várias formas de incentivo, tornara-se evidente que Lisbeth não tinha a mínima intenção de adaptar-se às rotinas do escritório, o que deixava Armanskis numa situação delicada. Nunca toleraria que qualquer outro empregado entrasse e saísse como lhe dava na gana, e em circunstâncias normais, ter-lhe exigido que mudasse de sistema ou se fosse embora. Mas tinha o pressentimento de que, se lhe apresentasse um ultimato ou ameaçasse despedi-la, ela encolheria os ombros e sairia porta fora. Um problema ainda mais grave era o facto de não conseguir ter a certeza dos seus sentimentos em relação à jovem. Lisbeth era como uma comichão, irritante e ao mesmo tempo tentadora. Não era atração sexual, ou pelo menos ele não achava que fosse. As mulheres por quem geralmente se sentia atraído eram louras e curvilíneas, com lábios cheios que lhe despertavam as fantasias. Além disso, estava casado, havia 20 anos, com uma finlandesa chamada Ritva, que ainda satisfazia mais do que amplamente esses requisitos. Nunca lhe fora infiel, Bem, acontecera uma coisa só uma vez, e talvez a mulher não fosse capaz de compreender, se soubesse. Mas tinha um casamento feliz e duas filhas da idade de Lisbeth. Fosse como fosse, não estava interessado em raparigas escanceladas e de peito liso, que à distância pudessem ser facilmente confundidas com rapazes escancelados. Não era o estilo dele. Mesmo assim, dera várias vezes por si a devanear, muito pouco apropriadamente, a respeito de Lisbeth Salander, e reconhecia que não era totalmente indiferente à presença dela. Uma atração, estava convencido, que tinha tudo que ver com o facto de Lisbeth ser, a seus olhos, uma criatura tão absolutamente estranha. Era como apaixonar-se por um quadro de uma ninfa ou uma ânfora grega. Lisbeth representava uma vida que para ele não era real, que o fascinava, apesar de não poder partilhá-la, e fosse como fosse, ela proibia-o de partilhá-la. Certa tarde, estava sentado na esplanada de um café na Stortorget, em Gamlastan, quando ela aparecera e fora ocupar uma mesa a pouca distância. Estava com três raparigas e um rapaz, todos eles vestidos mais ou menos da mesma maneira. Armanskis observara-a com interesse. Parecia tão reservada como no emprego, mas quase sorrira ao ouvir a história contada por uma das amigas, uma rapariga com cabelos cor de púrpura. Por vezes perguntava a si mesmo como reagiria ela se um dia ele aparecesse no escritório com os cabelos pintados de verde, jeans desbotados e um blusão de couro cheio de pinturas e tachas. Provavelmente limitar-se-ia a sorrir. Estava de costas para ele e não se voltara uma única vez. Obviamente não o tinha visto. Armanskis sentira-se estranhamente perturbado pela presença dela. Quando por fim se pusera de pé para sair dali sem ser notado, ela voltara de súbito a cabeça e olhara-o diretamente nos olhos, como se sempre tivesse sabido que estava ali e o tivesse apanhado no seu radar. O olhar fora tão inesperado que ele o sentira como um ataque e, fingindo não a ter visto, batera apressadamente em retirada. Ela não dissera nada, mas seguira-o com os olhos. E só depois de ter dobrado a esquina, Armanskis deixara de senti-los queimarem-lhe a nuca. Lisbeth raramente ria. Mas com o passar do tempo, Armanskis julgara notar um certo amaciamento da atitude dela. Tinha um sentido de humor seco, para dizer o menos, que por vezes lhe encurvava os lábios num sorriso torcido, irónico. Armanskis sentia-se tão provocado pela falta de resposta emocional dela que, por vezes, apetecia-lhe agarrá-la pelos ombros e sacudi-la, abrir caminho à força até ao interior daquela concha e conquistar-lhe a amizade ou, ao menos, o respeito. Só uma vez, quando Lisbeth já trabalhava para ele havia 9 meses, tentara discutir estes sentimentos com ela. Fora durante a festa de Natal da Milton Security, num fim de tarde de dezembro. E por uma vez sem exemplo, ele não estava perfeitamente sóbrio. Não acontecera nada de menos próprio. Tentara apenas dizer-lhe que até gostava dela. Quisera sobretudo explicar-lhe que se sentia movido, quase que por instinto, a protegê-la. E que se alguma vez precisasse de ajuda, não hesitasse em procurá-lo. Tentara até abraçá-la, tudo num espírito de amizade, claro. Ela libertara-se do desajeitado abraço e abandonara a festa. Depois disso, deixara de aparecer no escritório ou de atender o telemóvel. Aquela ausência fora como uma tortura, uma espécie de castigo pessoal. Não tinha ninguém com quem falar dos seus sentimentos e, pela primeira vez, apercebera-se com assustadora clareza do aniquilador poder que Lisbeth Salander exercia sobre ele. 3 semanas depois, numa tarde em que ficara a trabalhar no escritório para rever as contas do fecho do ano, Lisbeth voltara. Entrara no gabinete, silenciosa como um fantasma, e de repente Armanskis tomara consciência da presença dela na penumbra junto à porta, a observá-lo. Não fazia ideia de havia quanto tempo ali estava. Quer um café? perguntara a ela e estendera-lhe uma chávena. Ele aceitara sem uma palavra, sentindo uma mistura de alívio e horror quando ela fechara a porta com um pé, fora sentar-se do outro lado da secretária em frente dele e o olhou diretamente nos olhos. E então fizera a pergunta de uma maneira que não admitia brincadeiras nem evasivas. Dragan, sente-se atraído por mim? Armanskis ficara como que paralisado, enquanto procurava desesperadamente uma resposta. O seu primeiro impulso fora fingir-se ofendido. Então vira a expressão dela e ocorrera-lhe que aquela era a primeira vez que eu ouvia abordar uma questão pessoal. Aquilo era sério. E se ele tentasse levar a coisa para a brincadeira, ela tomá-lo-ia como uma afronta. Lisbeth queria falar com ele e Armanskis perguntara a si mesmo quanto tempo teria ela levado a reunir coragem suficiente para fazer a pergunta. Pousara a caneta devagar e recostara-se na cadeira. Finalmente descontraíra. O que é que te leva a pensar que sim? Perguntara por sua vez. A maneira como olha para mim e a maneira como não olha para mim. E as vezes que estendeu a mão para me tocar e não chegou a fazê-lo. Ele sorrira-lhe. Tive medo que me arrancasses com uma dentada se te tocasse com um dedo. Ela não sorrira. Estava à espera. Lisbeth, sou o teu patrão. E mesmo que me sentisse atraído por ti, nunca deixaria que as coisas fossem mais longe. Ela continuara à espera. Aqui entre nós, sim, houve momentos em que me senti atraído por ti. Não consigo explicá-lo, mas as coisas são o que são. Por qualquer motivo que não chego verdadeiramente a compreender, gosto muito de ti. Mas não é uma coisa física. Ainda bem. Porque nunca vai acontecer. Armanskis rira-se. A primeira vez que ela dizia uma coisa pessoal e tinha de ser a coisa mais descoroçoante que qualquer homem podia imaginar ouvir. Esforçara-se por encontrar as palavras certas. Lisbeth, compreendo que não estejas interessada num velho de 50 e tal anos. Não estou interessada num velho de 50 e tal anos que é o meu chefe. Erguera uma mão. Espere, deixe-me falar. Por vezes é estúpido e insuportavelmente burocrático, mas a verdade é que é um homem atraente. E também eu sinto. Mas é o meu chefe e eu conheço a sua mulher e quero conservar o meu emprego. E a coisa mais idiota que poderia fazer seria envolver-me consigo. Armanskis nada dissera, mal se atrevendo a respirar. Tenho consciência do que fez por mim e não sou ingrata. Reconheço que soube ultrapassar os seus preconceitos e dar-me uma oportunidade. Mas não o quero como amante e não é o meu pai. Passado alguns instantes, Armanskis deixara escapar um desanimado suspiro. O que é exatamente que queres de mim? Quero continuar a trabalhar para si, se estiver de acordo. Ele assentira. E então responder o mais honestamente que pudera. Quero muito que continues a trabalhar para mim, mas também quero que sintas um pouco de amizade por mim e que confies em mim. Ela assentira. Não és uma pessoa que encoraja amizades, dissera ele. Lisbeth parecia ter voltado a meter-se na concha, mas ele prosseguira. Compreendo que não queiras interferências na tua vida e tentarei não o fazer. Mas posso continuar a gostar de ti? Ela ficara a pensar nisto durante um longo momento. Então respondera, levantando-se da cadeira, contornando a secretária e abraçando-o. Ele ficara em choque. Só quando ela se afastara conseguira pegar-lhe na mão. Podemos ser amigos? Ela assentira com a cabeça mais uma vez. Fora a única ocasião em que tivera um gesto de ternura. E fora a única vez que lhe tocara. Era um momento que Armanskis guardava no coração. Passados 4 anos, Lisbeth continuava a não revelar o mais pequeno pormenor a respeito da sua vida privada ou do seu passado. A dada altura, Armands quis resolver recorrer aos seus próprios conhecimentos da arte da investigação pessoal. Tivera, além disso, uma longa conversa com Holger Palmgren, que não parecera surpreendido ao vê-lo aparecer. E o que acabara por descobrir não contribuíra para aumentar a confiança que depositava nela. Nunca lhe disseram uma palavra a este respeito, nem lhe dera a entender que andara a espiolhar-lhe a vida. Em vez disso, escondera a sua preocupação e aumentara a vigilância. Antes que aquela estranha tarde chegasse ao fim, Armanskis e Salander tinham chegado a um acordo. De futuro, ela faria trabalhos de investigação para ele como freelancer. Receberia uma pequena avança mensal, quer trabalhasse ou não. Ganharia o dinheiro a sério quando fosse paga à tarefa. Trabalharia como quisesse. Em contrapartida, comprometia-se a nunca fazer, fosse o que fosse, que pudesse embaraçá-lo a ele ou envolver a Milton Security em qualquer espécie de escândalo. Na opinião de Armanskis, era uma solução que considerava vantajosa para ele, para a empresa e para a própria Lisbeth. Reduzia o incómodo do departamento de investigação pessoal a um único funcionário a tempo inteiro, um colega mais velho que tratava perfeitamente os trabalhos de rotina e fazia verificações de crédito. Os casos complicados ou sensíveis eram confiados a Salander e a meia dúzia de outros freelancers, que em última análise eram operadores independentes em relação aos quais a Milton Security não tinha qualquer responsabilidade. Uma vez que ele recorria regularmente aos serviços dela, Lisbeth ganhava um bom salário, que poderia ser bem mais elevado, não se desse o caso de só trabalhar quando lhe apetecia. Armanskis aceitava-a tal como ela era, mas não a deixava conhecer os clientes. O caso daquele dia era uma exceção. Lisbeth Salander apareceu no escritório vestindo uma t-shirt preta, com a imagem do ET com grandes dentes pontiagudos e as palavras "Eu também sou um alienígena". Uma saia preta, de bainha esfiapada, um velho casaco de couro a 3/4, cinto com taxas, umas pesadas bocas Doc Marten e meias às riscas horizontais, verdes e vermelhas até ao joelho. Usara para se maquilhar uma combinação de cores indicadora de que talvez fosse daltónica. Por outras palavras, estava excepcionalmente produzida. Armanskis suspirou e desviou o olhar para o visitante, conservadoramente vestido e com óculos de lentes grossas. Dirce Froda, advogado, insistira em conhecer pessoalmente e ter a possibilidade de fazer perguntas à pessoa que redigira o relatório. Armanskis fizera tudo o que decentemente pudera fazer para evitar o encontro, dizendo que Salander estava constipada, estava fora, ocupada, com montes de outros trabalhos. O advogado respondera calmamente que não tinha importância. O assunto não era urgente e podia, sem problemas, aguardar alguns dias. Até que não houver outro remédio, senão juntar os dois. Naquele momento, Froda, que parecia ter 60 e muitos anos, olhava para Lisbeth Salander com evidente fascínio. Lisbeth devolvia-lhe o olhar com uma expressão que não denotava a mais pequena cordialidade. Armanskis suspirou e olhou mais uma vez para a pasta que ela lhe deixara em cima da secretária, rotulada Carl Michael Blomqvist. Ao nome seguia-se um número da Segurança Social, nitidamente impresso na cartolina. Leu o nome em voz alta. Herr Froda saiu do seu estado de mesmerização e voltou-se para ele. Que pode então dizer-me a respeito de Michael Blomqvist? Perguntou. Temos connosco a menina Salander, que preparou o relatório. Armanskis hesitou um segundo e então prosseguiu com um sorriso que tinha a intenção de gerar confiança, mas que saiu desesperadamente embaraçado. Não se deixe iludir pela juventude dela. É, sem contestação, a nossa melhor investigadora. Estou convencido disso, disse Froda num tom seco, que sugeria precisamente o contrário. Diga-me o que descobriu. Era evidente que Froda não fazia a mínima ideia de como interagir com Salander, pelo que recorreu ao expediente de dirigir as suas perguntas a Armanskis, como se ela não estivesse presente. Lisbeth fez um balão com a pastilha que estava a mastigar. E antes que Armanskis pudesse responder, disse: Importa-se perguntar ao cliente se prefere a versão integral ou a versão resumida? Houve um breve e embaraçado silêncio, antes que Froda se voltasse finalmente para Lisbeth e tentasse reparar os estragos, adotando um tom amistoso e paternal. Ficaria grato se a menina me fizesse um resumo verbal dos resultados. Por um instante, a expressão dela foi tão surpreendentemente hostil que Froda sentiu um arrepio gelado subir-lhe pela espinha. Então, com igual rapidez, suavizou-se, e o advogado perguntou a si mesmo se imaginara aquele olhar. Quando Lisbeth começou a falar, parecia uma funcionária pública.